Seja bem-vindo ao canal CDs de Melody. CDs de Melody. O número 1 do estado do Pará. Já faz tanto tempo que estamos ficando, mas seu telefone está atrapalhando. Você vive online a todo momento, e eu querendo saber o que está acontecendo. Quando está comigo, você fica me evitando. Num piscar de olhos, você fica digitando. Eu preciso saber o que é que você sente. Se me ama demais, ou então se você mente. Fato ou fake? Fato ou fake? Publica que ama, que me ama. É fato ou fake? Fato ou fake? Fato ou fake? Publica que ama, que me ama. É fato ou fake? Roberto Rodrigues, canta comigo. Deixa comigo, Astro Jackson Tchê. Já faz tanto tempo que estamos ficando, mas seu telefone está atrapalhando. Você vive online a todo momento, eu querendo saber o que está acontecendo. Quando está comigo, você fica me evitando. Num piscar de olhos, você fica digitando. Eu preciso saber o que é que você sente. Se me ama demais, ou então se você mente. Fato ou fake? Fato ou fake? Publica que ama, que me ama. É fato ou fake? Fato ou fake? Fato ou fake? Publica que ama, que me ama. É fato ou fake? Fato ou fake? Fato ou fake? Publica que ama,